359, suba, restrito nível 340. Restrito 340, 6259. Número 8, desce para 2000 pés. QNH1010, autorizado final. ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2010, reportado estabilizado, 1168. Voo no 866. 866, chame torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, boa. Boa. Voo no 866. Machado travado no final da 1 na hora. No 866, contato visual, cheque trem, altímetro marca 1010, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 11 nós. Perfeito, baixou e travou, livre pouso na 10, voo no 866. No 0 no 0. Número 259, chama centro, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251-3325, obrigado, bom fim do mês. Amém. Eu tenho o Alfa Hotel na escuta da torre? Romeu Tango Alfa Hotel, na escuta da torre. Oito meia meia no solo agora, usino 2, livra direita, 1, 2, 1, decimal 1. Torre Salvador, tá 3197.10, pronto. A linha decola sem parada? Afirmo. Autorizada a linha aérea decolar de sono 0, vento é de 0,80 graus, com 9 nós, tá? Fiquei livre e alinhar e decolar pista 10, 3, 8, 7. Com o 1968, chame Torre Salvador em 1.8.95. 895, boa noite. Dia Bravo, deixa eu ver para 2.000 pés, Kenegal no 0, 1.0, autorizado o final ILS, X-Ray pista 1.0. Reporte estabilizar no localizador. 1.68, muito boa noite, continue a aproximação, guarda na autorização para pouso. Guarda no 1.68. Papá Romeu Tango Alfa Hotel na escuta da torre. Livre pouso 1.0, vento 090 graus, 089. Autorizado pouso 1.0, 1.068. Tá 3197, decolado 1.4, controle agora 1.20, decimal 8, bom voo. Controle 1.208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, na 3197. Boa noite, TAN 3197, contato radar, suba para o nível 360, saída dial. Seção 360 na dial, TAN 3197. Papa Romeu, Tango Alfa Hotel, na escuta da torre. Bravo Kiluís, que prossegue já de retorno a Salvador. Kiluís, seguida Golf. Firmo Golf 099. Após o pouso, vejo autorizado a linha e mantém cabeça 090. A linha mantém, após o pouso, Golf 099, estão no zero. Uno 699 no solo, uno 6, livra direito no 21 decimal 1. Algebra, solo 21 decimal 1, confirma. Bono 168 no 21. Thank you. Hotel, muito boa noite. Eu recebi a solicitação do Centro Recife. Está pronto para uma nova autorização? Afirmativo. Whisky 1 no Confins permanece o nível 240 e o transponder 5561. Saída também será a Coral, ok? Acionamento a critério, chame quando para o táxi, Tango Hotel. Uno 099, livre decolagem da Uno 0, venta de 100 graus com 12 nós. Autorizado decolagem da pista Uno 0, voo Uno 099. Autorizou o X-Ray Índia Bravo, já avistamos. X-Ray Índia Bravo, chame Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Boa. Salvador, poderia coordenar a proa de bridge para o 3897, 317? Aguarde, TAN 3197. Aguarde. Tango X-Ray India Bravo, boa noite, está a uma milha do externo, trem baixo travado, já avistado. X-Ray India Bravo, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso, confie, parte, por gentileza. A parte da Aerostar, na sua escuta para autorização, o India Bravo. Sente. Uno 099, decolou agora o Uno 8, controle. Uno 20, decimal 8. Uno 208, Uno 099, beta. X-Ray India Bravo, livre pouso na Uno 0, venta de 100 graus com 12 nós, altímetro 1010. Ciente, livre pouso, India Bravo. Uno 099, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, Uno 099. É 3197, chama Centro Recife em 1025 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251 3325, boa noite. Boa noite. Bravo no solo, os 22, prossegue via alfa, me chama antes de Juliette. Dino 21, decimal 1, por gentileza. Alfa Hotel, está autorizado até a Papá, reporte para ingresso na 17. Bravo Kilo, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Bravo Kilo, chame Torre 1 no 8, decimal 95. Conexão da Alfa, pronto. Bom, no 971 na linha e decola, pista 10, venta de 100 graus com 12 nós. Sim, teve a linha de decolar, 10, 1971. Bravo que Luiz, que na escuta. Bravo que Luiz, que a mensagem vem ter cortado, confirma intenções, por gentileza. Fazer circuito não padrão, ok? Vai curvar agora à esquerda, autorizado o cruzamento do eixo da 1028, aguardando para girar base. Luiz, que reporte para girar base. Hotel ali, mantenha no 7, reporte quando pronto para decolagem. Uno 099, chame o centro, Recife em Una, 25 decimal, Una alterna, Una 33 decimal 25. Uno 25, Uno 3325, voo no 099. Tem nível de decolagem da UNO 7, o vento é de 100 graus com 12 nós. Cruzando 1500 para 360. Boa noite, UNO 971 no contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, agora 971. No 971 autorizado pro de Leda. Direto Leda, agora no 971. 7, controle 120, decimal 8. 208, Tango Patel, boa noite. Boa. Controle de seguro, boa noite, Papa Romeu, Tango Patel. Boa noite, Papa Romeu, Tango Alfa Hotel, controle de Salvador, contato radar, suba para o nível 240, saída Coral. Ascensão 240, saída Coral, Tango Alfa Hotel. Posição, vai aguardar, tem aeronave para prosseguindo para ataque remete da 97, Romeu, X-Wing, abraço. Bravo, que esse contato visual autorizado, tocar remete pista 97, vento é de 100 graus com 13 nós. Hotel autorizado pro de Arubi. Opa, muito obrigado, dá presente pro Arubi, Tango Alfa Hotel. Strange Bravo, tá autorizado o cruzamento da 1735, reporte de estacionar frequência livre. O Bravo que Luiz que tocou e remeteu aos 30, circuito agora padrão, curva pela esquerda, reporte cruzando ao 1028. hotel, instrução do Centro Recife, inicialmente manter Proa de Ilhéus, após Ilhéus, Aruba, Tango Alfa Hotel, devido a tráfego. Cliente, então, da presente, vai voar Ilhéus, após Ilhéus, ou Aruba, Tango Alfa Hotel. Autorizado, cruzamento do campo, reporte 3 Girabás, Bravo, Kilisk. Para o Girabás, reporte final do Anocente, Brasil. Toque remetido no 7, ventos de 100 graus com 13 nós. No 971, chama centro, Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 125, 135, 95, 971, ligado na borda. Boa. Zero, boa noite. Acione a identificação dessa via chegada a Mari para 2 mil pés, QNH 10 no ANA. Tocou e arremeteu aos 35, autorizado o circuito padrão, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do eixo da 0028. Reporte para brindar a base, Bravo Kilisk. 3258, acione a identificação desta via chegada a Mari para o nível 050, QNH, 109. Hotel, chama centro Recife, Uno, 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Bravo, Lisca, autorizado final da 17, a parte curta final. Socorro remeteu aos 40, curva à esquerda, reporte para gerar base. Meia dois, boa noite, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, QNH 109. 310 autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, da 10, reportará estabilizar localizador, minha 310. Da 3850, DCV para 2, meu pés, QNH 10, 1. TAN Luiz, que autorizado, sinal da 7, reporte curta, sinal. Localizador da 10, Xenemia 3, 10. Xenemia 3, 10, chame Torres, Salvador, 1-8, sinal 95. 1-8-9-5, Xenemia 3, 10. Dan 3858, autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Torre do Salvador, 6310, no localizador da 10. 6310, reporte marcador Serra no Baixado de Travassos. Informará, 6310. O braço que Luiz que tocou e arremeteu aos 45, vai curvar à esquerda, ingressar na contra o vento da 10, mantendo espera no setor, aguardando autorização para cruzamento 2. Com curva pela direita, braço Luiz. Minha 310, check trem, tem livre pouso na 10, venta de 100 graus com 13 nós. Informa aeronave, um Charlie 150 no circuito de tráfego da 10, mas refere com a sua aproximação. Trem base checado, minha 310, ciente. tráfego, que Luiz que vai reportar finalizando o 360, ok? A fim de passar a retaguarda do tráfego para pouso. Confirma, está autorizado o pouso para 6310 do Xanã? Afirmativo, venta de 100 graus com 12 nós ciente do tráfego. Ciente, 6310 está autorizado o pouso 90. Com o tráfego na final da 10. Condições de se enquadrar a retaguarda do mesmo para cruzar o eixo da 1028. Autorizado o cruzamento do eixo da 1028, reporte para girar a base, agilizando por gentileza, tem mais uma aeronave em aproximação. Solo 48, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. 2-8-1, 6-3, 1-0. 1-2-1, decimal 1, Ocha. 3-8-5-8, chame torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, 10-0. Certo. 3662, autorizado. Final ILS, X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Baixado e travado. Reporta, não. Para fluir, que é autorizado sinal da 1-7, reporte curta sinal. Só para informação, tem uma aeronave em toque remete da 917, não interfere com a sua aproximação, ok? Só para informação. Gente, vai passando externo agora, já baixo travado, 3858. Brasco Luiz, que é autorizado toque remete da 917, o vento é de 100 graus com 11 nós. Continua a aproximação, aguardando a autorização, tá 3858. Depois. Tá 3858, sem livre pouso na 1-0, vento é de 100 graus com 11 nós. Livre pouso na 1-0, tá 3858. O Bravo que veio que tocou e arremeteu 850, prossegue farol de Itapuã, aguardando as instruções, vai se enquadrar. A retaguarda da aeronave que prossegue para pousar 1-0, ok? Twinsky Curve à direita, aguarda a autorização para o cruzamento do eixo da 1028. Da presente está autorizado o cruzamento do eixo da 1028. Vai prolongar a perna do vento da 107, aguardando instruções para girar a base devido ao sequenciamento para 10. Da 3858, no solo 53, livre à direita, 219. Direita, 219, da 3858. Bravo, que Luiz, que conhece o L ponto da Enrimar? Reporte-lhe através do mesmo, por gentileza. Salvador, tá 3258. 3662, chame Torre Salvador em 1 no 8.95. 1 no 8.95, 3662, boa noite, até a próxima. Boa noite. Torre, tá 3250. Prossiga. Qual que é a frequência do solo, é 219? 1 no 21.1, desculpa. 219. Salvador, boa noite, está 3662, final da 10, baixado e travado. 3662, tem livre pouso na 10, vento de 080 graus com 99. Para informação, eu tenho aeronave no circuito de tráfego da 107, não interfere com a sua aproximação, a mesma encontra-se no setor norte. Tem livre pouso na 10, o altímetro marca agora 1011. Está 3662. Cliente, livre pouso na 10, altímetro 1011, está visual com tráfego. 0096, acione a identificação desta via chegada a Mari para 2 mil pés, QNH 1019. Pisado, gol no 096. Está autorizado o toque remetida na 17, venta de 080 graus com 12 nós. 3662, no solo 57, livre à direita, 121, decimal 1, é frequente. 121, decimal 1, está 3662, boa noite. Boa, até. Boa noite, o Gol no 763, pronto para espera, vamos zero. Gol no 763, ali mantém pistão no zero. Prezado, Iar, manter Gol no 763. Afirmativo, o senhor vai curvar agora à esquerda, o senhor vai ingressar na contra, vai curvar à esquerda, vai ingressar na contra ao vento da 10, aguardando instruções, ok? Voo 1763, tem livre decolagem da 10, vento de 080 graus com 11 nós. Para informação, eu tenho uma aeronave no circuito de tráfego da 10, não interfere com, com a sua decolagem. Tem, sou autorizada a decolagem, vou no 763. O Brasco Luiz, que tem condições de curvar à direita para ingressar na perna do vento, circuito não padrão da 10, aguardando autorização para toque remetido da 10. Circuito não padrão, vai ingressar na perna do vento da 10, circuito pela direita, aguardando para girar a base pela direita. Tem uma aeronave decolando, você vai só alongar a perna do vento, aguardando para circular. Decolado 01, controle agora, 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, gol no 763, boa noite. O Bravo que Luiz, que eu tô na remetida no 17, confirma? Boa noite, gol no 763, contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 360, na saída da aeronave. 360, saída da Elgona, 763. Vai,